메가 하비쏨. Do Fábio Fidez, o comissado chega com a vibe. Vibe do comissado. Vamos estremecer tudo aqui. DJ Felipe Comissado. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me... Quem sabe solta o moço migo agora? Voltei pras putas. O quê? Voltei pras putas. A Carol senta a caixota e a Juju tá com o caju. Voltei pras putas. Voltei pras putas. Essa vida de solteiro, confesso, tá uma loucura. Terminei com ela e mandou morrer na rua. Você voltei, voltei, a Carol se ataca. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, só não passa mal. No grau. No grau, só não passa mal. E meu parceiro Léo, lá do salão do Léo. Já tá aqui comigo e doidando, tomando tom na senhora Léo. Você tem moral aqui com o cobiçado? O cobiçado do Pará. O quê? Os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando ela, nem olha pra você. Diz pra mim. De boa, agora eu tô de pé. De meia eu só notando as delas. E ela maeta demais. Não me queria e agora e que? Quer me dar pé pegar só porque eu tô de marota. Boneca quando o jogão passa de meia. E meu parceiro Jonathan Bisson, você pega Gomes, o Mini Rex, o Fabrício Mil, tá todo mundo doidando. Hoje aqui com a gente no Hobby, no Hobby, no Hobby, no Hobby, no Hobby. O Chilo. No Robson. O Chilo nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. O quê? Só caçando puta. O Chilo nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Só caçando. O nosso parceiro Gustavo da Rottweiler já tá comigo doidando, bora Gustavinho. Acaso não cacete de fama, seja de 10. Me chama de safado. E toma. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Só caçando tchuca. Várias mamadu no meio que eu vou levar essa pra Viena. Várias mamadu no meio que eu vou levar essa pra Viena. Vai ser papapapá. Para de cadela, vai, trereca. Trereca, vai, trereca. E meu parceiro Renan Doideira também tá comigo doidando tudo, bora Renan. Tá no circuito, tá no Robinson. É o Sugri da Valor. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer o 5-5. Vai jogando na minha cara. Então vou ter que levar. Alguém pode dar dois tiros, então dois de comando. Pra Nengê um assalto pica. Pra Nengê um assalto foda. Mais valioso que ouro. Mais valioso que nós. E a nossa tropa. É o 5-7 de xoxota. Nossa tropa. E baixo do céu. Tá ali com a gente, o parceiro Roberto Morceu, será? Tá aqui com a gente, tudo certo, o Morteiro. E as meninas doidando tudo, tomando aquele show. É a tropa dos mais encarados. É. A partir de agora vai começar a putaria cômica, esculacha na puta. Por quê? Se foda, concorrente. Diz pra mim. É buga, porra. Vai. Só exclusiva, né, pai? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Toma. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Deus. Manda um abraço pro Del, do meu parceiro Dori, o Rodrigo e toda a galera lá do Lava Jato Mil Grau, garoto. DJ Google que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce, desce. Estamos uma verdadeira família. O quê? Família é aquele que ajuda o irmão, dá a mão pra quem tá caído no chão e dá conselho por outro se levantar. Getúlio, dá um papo. Amigo, fecha contigo na hora da sua dor, ou não importa se ele é fraco ou sofredor, mas te procura quando quer desabafar. Falou, poro! Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei o quê? Eu só sei que acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada. Pra onde eu olhava, havia piroca e eu com a buceta. Tudo isso, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. O que fizeram? Eu dei no quarto. Sabotaram meu copo, fudeu. Sabotei o copo dessa piranha. Fudeu. E eu que sabotei o copo dessa piranha. Fudeu. Uma bala boa, uma bala. Me botou numa pedindo Davi aqui com a gente. E meu parceiro Daniel Cardoso aqui com a gente. O Alex do Lanche, meu parceiro Netinho Lobato, Renanzinho também. Toda a galera junto e misturado. Hoje rock de DJ do lado do performático. DJ Elinho, tá tocando mais do que eu dei na sala. Eita. Eu dei de prato, eu dei de lado, eu fui por cima, eu fui por baixo. Caralho, tô fracassado. Que... amigo Carlos, que lá do churrasco aqui com a gente, alô Carlinho. Bora, garoto. Fala, Leleco, do Lava Jato da Brimetel daqui com a gente. E doidando tudo, né, Leleco, bota pra cima. Lembra de mim, na época da escola, te dava atenção. E tu não me dava. Agora suas amigas quer se envolver comigo. Gostou do meu jeitinho, da minha marra de bandido. Coitado, boi, deixa eu te explicar. Bora, Sara! Nas antigas tu não queria me... Minha amiga Sara Cabocante aí com a gente, ela Rafa Montes. E tu... tá todo mundo endoidando. Tu suas amigas e quem não te quer sou eu. Coitado. O Wallace Bandasmina e toda a Bandasmina com a gente. Para o Wallace. Artilharia pesada nestes covardes. Quero suas amigas e quem não te quer sou eu. Vou macetar, vou macetar. Minha fama com as amigas fez você querer voltar. Quem deu um troco no seu ex, bota a mãozinha pra cima aí. Quem não quer saber do seu ex 2020, bota a mãozinha pra cima pra mim aí. Bota a mãozinha pra cima. Quem não quer saber do seu ex 2020, bota pra cima. E solta a voz comigo agora. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Deixa pra mim. Tá no tempo de compromisso. Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação. Minha amiga, essa pessoa dela, Glaucia L. Tá comigo e doidando tudo. Aqui no Bolero. Não mete o louco. O quê? Tu vem ficar comigo só por um momento. E vai doidando tudo no Bolero agora. Desce, desce, desce, desce. O quê? Luciana Tavares também tá com a gente, doidando, valeu. E você? Fala, meu parceiro Nico. E aí, garoto? E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. E quem tá solteiro? E bota a mãozinha pra cima, joga lá pra cima agora, agora. Ela é pura perfeição, ainda de favela. Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faz o chupiquete, bebê. Faz o chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda. E vem comigo, vem. Faz o chupiquete, boca louca no careca, porra louca. E meu parceiro Marlon, você, o meu parceiro Biel. Vem, tá com a gente doidando, valeu. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Meu parceiro sujo, ele, meu parceiro Arik do Whisky, tá com a gente. Bora, Fabinho, Ferrari, agora, agora, Fabinho, diz pra mim. Voz do Mandelão, aí. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais. vez de novo. Você? E eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. Você? Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Embolou bem, você viu, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamando de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Embolou bem, você viu, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamando de amor. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça, é sol de raça. E a tua mente tá como? Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Vem, meu parceiro Gatichumbi! Você e o Pablo tá com a gente doidando tudo! Oi! Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer. Bora, Túlio, do lado do meu setor, lá do Jurunas! O Douglas BH! O meu parceiro também, Dig! Tá comigo doidando, meu brother! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer. Tá daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa, lá vai, tu gosta. Mas quem quer evolução 2020, bota a mãozinha pra cima aí. Quem quer muito dinheiro em 2020, bota a mãozinha pra cima pra mim. Bota a mãozinha pra cima aí, canta. Mas só que a mina é muito linda. O que, TH? Paga sim, cheio de malote, sentada perto de mim. Tu tá como, TH? Tô de boa. Égua, é? Na sucessada. E o Filipinho sabia que ia girar. Mas pode até falar de mim. Tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. É, é. Uma parada. Minha amiga Lídia. Ela chegou, chamou o Felipe e tá comigo. Mas só que a mente é talentosa. E logo assim, chega na lote sentada perto de mim. E tô de boa. Meu parceiro Raul Estumano tá aqui com a gente, ele é o Alan Souza. Minha panelinha aqui do lado de Bora de NV. E do setor do Juruna. Tô de boa, na sucessada. Tô de boa. O meu parceiro Oliveira, lá da Timira, o rei do açaí, ele o Túlio. Tá com a gente, doidão. Bora, Oliveira, bota pra cima. Já! Então sai, sai da minha frente. Sai da frente. Sai, sai da frente dela, Alex do Coqueiro. Você é o Rony do Coqueiro, o Robert. Tatu, tá comigo. O Nascimento Gabriel. Então sai, sai. Alô, Robert, tá do bora pra cima, garoto! Sai da minha frente, hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. O quê? Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar. O Daniel Cardoso tá na área! Diferente. Bora, Daniel! Eu vou dar trabalho. Bora, garoto! Uma onda diferente. O que que eu tenho? Bateu, bu, balançou, bu, bateu, bu, balançou. Balançou! Bateu! Bateu! Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro Felipe do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma. Olha meu parceiro Thiago Cardoso tá na área. O meu brother Grego também. Toma. Fala, Grego. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Égua, vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. O cobiçado que comeu foi o Biel, foi o Biel. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. E toma, toma, toma, toma. Toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. Cobiçado do Borel. Ai, ai, ai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai. Segura pra mim no telão, Fagner. Sai molhado. Salão do Léo, o salão de maior história e de maior prestígio no estado do Pará. É salão do Léo no telão do Robson. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos. Vem comigo. Vem, rebolo na tapa. Eu sei que tu se sente e deixa o bumbum mexer. E o Biel? O Gabriel arrancou meu cabelo, cabelo e me botou de quatro. Alô, Gustavo da Rottweiler! Sento no bico da Glock, rebolo e tiro shot e vem vamos fumar. Vino da Vila e a galera do Lava Jato da Verimetral. Tem Guaxê. E deixa o bumbum mexer. Eu falei! 2020 é vida nova, viu? Pois, coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Quem tem uma ex ainda perturba, quem tem um ex que ainda perturba, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem tem uma ex que ainda quer quicar, bota a mãozinha pra cima aí. E quem é que tem um ex que ainda quer pagar um lanche pra ti, mulher, bota a mãozinha pra cima aí. Bota a mãozinha pra cima. Canta assim, ó. Ela tá de brincadeira com a minha cara. O quê? Idiota. É? Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Vapo, vapo, idiota. Vapo. Tomou chifre pra caralho. É vapo, vapo, vapo, vapo. Tomou chifre pra caralho. Olha o mini Rex, foi pra cima hoje. Transava todo dia. Vai. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser minha amiga. E quer ser minha... Que só me engano. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu e na pepequinha. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Já aproveita o embalo, vai pra casa do caralho. E você? E vai se fuder. Renan doideira. E vai se fuder. Renan doideira. E vai se fuder. O quê? Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me... Bora, meu parceiro Adriano. Amiga com você. Afilando, tu não deu valor. Afilando. Adriano de Diga tá de fuga hoje. Deu valor. Ficar nunca faltou, então tu para de chorar. Para de chorar, para de chorar. Se quiser você ter chance, mas só vai quicar. Mas só vai quicar, quicar, quicar, quicar. Um, dois, três. Cobiçado detona. Pega o Gabigol. Ah não, é o Poca, pô. Eu quero o Gabigol, pô. Para meu parceiro Poca. Ele tem morar aqui no Robson. Mega Robson. E a bunda, e a bunda. A bunda dela bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate. E o Gabi faz. E no telão do Robson. E a bunda dela. R.A. Boutique. Bate, bate. A loja oficial, patrocinadoras, o do cobiçado, o Judo Caduca e Gold, R.A. Boutique no telão do Robson. O GG tá tocando e vai começar o combate, quero ver só as que sabem. Parceiro Totti, você, o Edgar, o lado Marex aqui na área, valeu, Edgar. Acompanha o grau. E agora vim! E toma, toma, toma, toma, toma, toma! Segura ele, meu, segura ele! Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe Cobiçado que vai te analisar. Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Fabinho Ferrari. Nem você. Balança a bunda agora. Eu quero ver você descer. Fabinho Ferrari, o Miki comanda terra firme. Tamo junto, meu brother. Aqui você tem moral. É o Robson. Mega Robson. Pra bater a bunda, mulherada. E deixa. Bora, Nico. Pode chamar que ela vem. Sujo, chama ela, sujo. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Bora, Dig! Ele gosta da resenha. Ele é a dona Lê. Como ela tá toda gostosa. Como ela tá? Como ela tá toda gostosa. toda siliconada do jeito que o bonde gosta. É igual hoje o Cássio pegou falta, não foi? E fase. Ela o quê? Tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. O Mara, meu parceiro Túlio. Esse é o brother do Cobiçado e Longa Sada. Você é Oliveira e tá todo mundo aí do Jurunas. Lá do meu setor da Timira. O Açaí que comanda a Timira. E falando em Açaí, bota o Açaí do Patrick no telão. Fechado com a vibe do Cobiçado. Vibe do Cobiçado. All the people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Prazer. Chavi, chega o louco. Eu tô só calado. Mano, ele na voz. Por essa, eu vou... E as meninas vão batendo a bunda. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega, ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Lança aqui que eu já lancei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei, chapuletei, chapuletei. Chapuletei, chapuletei, chapuletei. Deixa de caô. O negócio é mandar passinho. Deixa de caô. Ei, o negócio é do meio pra trás. Eu dando na bunda dela e ela só falava. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. E vai dando um pai. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Depois que foi uma vez, a cocota viciou. Disse que é outro mundo, até o marido largou. A gamada no maloque deu o papo nas amigas. Vai pra onde, diz? Eu vou pro baile da Colômbia. Porque eu quero putaria. Beiradinha. Lá começa de noite. E só para na beiradinha. Tropa, tcheca, tá tchequinha. Bota tudo na novinha. Tropa, tcheca, tá tchequinha. Toma tudo na novinha. Tropa, tcheca, tá tchequinha. Na tchequinha. Dá-lhe, meu cobiçado. Mega Robson. Bota o negócio aí. Quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima, ei! Quem vai sair hoje do bolero muito chapado, bota lá pra cima. Quem é do Paixandu também pode botar a mãozinha, ei! Quem é do clube do Remo, bota pra cima também. Independente da derrota do Mundial, quem é do Flamengo, bota pra cima também. Quem são vocês dois? Bora, bora, bora, bora. E bota, bota, bota, bota, bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Essa foi batizada aqui. São, são, são, são, são. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e ele. Meu querido Cobiçado. E bota lá pra cima que o bagulho vai doidão. Meu Felipe Cobiçado. É o Felipe. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai de jeito maneira. Joga a mãozinha pra cima e grita. O meu parceiro te ando tudo certo. Velho Barcozinho, retinho. Ex-jogador lá do Leão, tá com a gente, retinho. E vai acelerando tudo, meu brother. Acelera! E acelerando, acelerando, acelerando. E pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode. Gente usado, Doratio, pra Doc. Sempre. Sempre trajado, no bolso, coloca. E você? Recentemente vai rolar um pente certo pra me indicar. Essa noite vai ser foda. Desenha a tela, vai pra frente, pica, pica. O bagulho começa e doida assim, ó. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vou baixar, mas tu canta pra mim. Chama ela pra... Fiz de tudo por você, mas você não me deu. de amor. Não, peraí, negócio de doente de amor já. Aqui o bagulho é doido. Sabe por quê? Só sobre. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. Quem não conhece sofre. Eu me sabotei o copo dessa piranha. Eu me sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala doce, uma bala que bate a onda. Bota a bala poro, bota a bala ele. Vai, vai. Brota de PT, se não tiver de droga, ela nem olha pra você. Entra na boca, agora eu tô de peça. De meia, eu não tô no bar. E ela vai estar demais. Não me queria ir agora. E quer me dar pepeca só porque tô de pistola. Pisca xereca quando o dragão passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô. Para o menino da vila! Pisca xereca quando vê o teu meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Que o bagulho vai dar dano, vai dar dano, vai dar dano, vai dar dano, vai dar dano, vai dar dano, vai dar dano. Comissário, machuca, vai daquele jeito, vai. Eu quero casar com você, estar na TV. O quê? Fatura milhões no BBB. Bora BBB, meu irmão, quero isso aqui, ó. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Alô, Leleco do Lava Jato! Ele e o Carlos lá do churrasco. Seu coração. Tá comigo, doidão. Hoje sei o quanto dói as. Só quem já meteu um chifre canta. Você me perdeu, agora chora. Diz, diz. Bye, bye, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. E agora? Não penses que vou ficar sozinha. Triste. Triste, solitária, implorando seu carinho. Acabou de sofrência já. Eu acho que tá na hora de botar dos moleque. Vida louca, vida louca, vida louca. Vai, vai. Oh, se a palavra é sempre você tá ligado. Pode acreditar com nós é sem escama. Estamos todos juntos, sempre lado a lado. Mas é vida louca, mas eu também amo. Vida louca também ama, papai. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, o quê? O que a galera fala. Ele é foda, ele é foda. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é foda, ele é foda, pai. Ele é foda, super. Bora pra cima agora, cobiçado. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa. Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passa. Vem. Bora, Tig, bota pra cima, dona Lena. O Dom Gás BH tá comigo. Alex do Coqueiro. O meu parceiro tá no circuito. Por quê, por quê? Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito. Fabinho Ferrari tá na área. Lá vai tu, gosta. Quem veio de moto pra cá hoje, bota a mãozinha pra cima aí. Isso, só que veio de moto, só que veio de moto. Bota a mãozinha pra cima, só que veio de moto pra cá hoje. Isso. Fagner, bota no escuro pra mim aí, bota no escuro. Blackout total pra mim. Se tu veio de moto, tu tá com ela, né? E quando dá escuro, tu já sabe o que tu faz. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a tua chave e mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Mete ficha. Vai doidando tudo, vai lá. Explode o barulho. Explode tudo. Se cada um olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é o complexo da... Bora, meu parceiro Raul, mano, Lola. Vamos pra gaiola. Que tá tudo bom. Como tá por aí, Léo? Ligou de fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu creio. Puxa nas costas, radinho na cintura. E bola assim pra trás. Só caçando puta, puxa nas costas. Meu parceiro Arthur do Ubi tá comigo, meu parceiro Paulo do Gatiú. E vai caçando, vai caçando, vai caçando, vai. Alô, salo da GDG! E bota pra cima, pra cima, pra cima. E vai deitando, vai deitando, vai deitando, vai deitando. 1, 2. Bora, meu parceiro Augusto, mano. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo, agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. E essa galera é o quê? Essa galera é uma tremenda panelinha. Aqui tem moral também. Vamos puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Olha o Igor. Todo mundo faz parte da... O homem do Primas, que delícia. Essa galera é uma tremenda. E essa galera veio também comigo aqui. Minha tô nem vendo, minha tô nem vendo. Bota pra cima e canta comigo. Ei, oh, ei, oh. Canta pra mim agora. Amor, vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. Ouvir o nosso som que vai. E a minha amiga Laís, esse negócio, a sensação do... Lá do beco. Dá um beijinho na tua boca. Vamos farrear nessa festa muito louca. Bora farrear então assim. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar. Vai. Quando tu me der um sorriso eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai ter... E os caras põe na fita, tá com a gente. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o hobby tocar. Deixa o coração depois se abrir. E doido. Se você se for menina, tu precisa do que, Pison? Eu preciso de morfina. Pra resistir a dor da tua ausência. O veneno que o teu beijo deixou. Eu não vou suportar. E a tua boca? Tua boca me alucina. Te alucina, é? E teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo, não vou acordar. Minha banda, as minas tá aqui do ladinho. Bora, Wallace, bora, Jack, bora pra cima. Filipinho. Quem é, quem é? Canta comigo, canta, galera. O sujo da Game Dev tá aqui com a gente, ele. Que trouxe o nosso amigo. O Eric do Ince aqui com a gente, valeu, galera. Ele é Clive doidando tudo. Você! Todas minhas também sou. Conjuro nesse meu amor. Hoje avisa todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Quem é Rob? Vem pro Rob agora! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. DJ Bug é um piloto e o Pia é o copiloto. Bora, Tião! É um piloto. Bora, Botelho, canta! Piloto, tu vai dar pra um? O quê? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu pisa o céu, o seu pop vai ser. Bora, Mini Rex! Tu pisa o céu, tu tá solto, homem! Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? E eu vou deixar você que eu olhei. Cadê o neném? Vai descer, vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Ó, pro aproveita. O quê? Aproveita. É. Aproveita. É o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo. E o Felipe do Lava Jato, mil graus. Te... Tá aqui comigo e doidando lá, Felipe. Você é lindo e doidando. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que você sabe que o anjo vai te olhar. Pode, pode. Pode sentar, pode, pode. Pode sentar, pode, pode. Segura pra mim no telão do Robinson. Lopes Motopeças. Tudo é acessório para sua moto e seu veículo. É Lopes Motopeças no telão do Robin. Vem você descer. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. Você, você. Evoluiu, ritmo agressivo, 750 fluiu. Levanto levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. E pode, pode, pode, pode. Vai começando a descer, a descer, a descer, a descer, a descer, a descer. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. O Gustavo da Hotbine. É tchau pra quem namora. O cara tá comigo e doido logo, Gustavo. Com sentido rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. E aí, professora Andréia? Você é Léo Glaucio e tá com a gente. E terça-feira, que Robinson, lá no Palácio do Gimar. Dá pra falar de mim, pensando que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. E você? Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora, falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer... O Alancinho! E faz mais outras, eu não sou... Comida acelerada. Em sua boca, bora o Eric do Whisky, você é um sujo. Você tá aqui com a gente, valeu! Eu te usei, te iludi, te enganei, o pior. Robinho Sam! Jeito que você fez, eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei, o pior. Do jeito que você fez, eu não. Parceiro Márcio Pitbull, ele Dieguinho da TV doidando. Alô Netinho Lobato, lembra aí? Sonho toda noite com você, acordo na esperança de te ver. Não entendo porque você me deixou, se eu te entreguei. Bill, amor, que tu fala? Estou aqui pra te pedir perdão, não foi minha intenção. Minha amiga Nara Bandida, tá aqui com a gente, era o Fabinho Ferrari. A todo mundo em doidão. Reviver a nossa história, reinventar o nosso amor. Como uma... E aí, meu parceiro Jonathan Bison. Ele pega Gomes. Ai, a... Meu parceiro, gente boa, gente nossa. Alô, Mini Rex, seguro o Bill, seguro o Renan Doideira. Alô, Ceará! Tudo certo, Ceará! Galera do Tudo Certo e todas as meninas! Dando aquele close hoje no bolero! Rafa Moraçara! Aqui com a gente, doidão! Alô, tio! Bora, Roberto! Bora, Roberto! Muito louco, muito louco! O Baradai, bora lá, Yanê! Desde cedo metendo um rock com os caras. Daquele jeito. Minha manicure em particular. E hoje tá como? Hoje me E agora? Tu chora, é, mulher? Chora pra mim! Para meu parceiro Robert Tato! Wagner! Tu tem mais o Robert Tato aí, segura no telão pra mim! Robert Tato! Fechado com o Robson! Fechado com o Robin, vai fechar o braço também! Segura pra mim no telão, Wagner, tiver a imagem aí! O do Robert Tato, garoto! Bora aí, doida, tudo bagulho aqui! Quem sabe que outra vai? Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Cresceu? Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra e pra você não dá. Xinga tua amiga do teu lado, vai! Tudo bandida. Já falei, não tenho preconceito. Pode vir pra cá. É? Eu não tenho preconceito mesmo. Ainda mais quando faz desconto. Aí que eu gosto. Com Felipe cobiçado. Cobiçado machuca, machuca, machuca, machuca. Alô, Lídia! Segura o filhinho! Não rola muito tempo, bagulho doida! Essa aqui o Botelho vai lembrar daquele tempo! Aí eu não boto fé. É assim, sim. Soltaram uma bomba atômica aí, foi. É doido. Égua. Não, não peça outra chance, não. Não brinque com... Alô, meu parceiro grego. Aqui com a gente, valeu, galera. Vamos junto, hein? Não, não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer a dor que você deixou. Todo mundo do lado do rock de DJ. É o nome do cara é esse. DJ Jefferson, o performático. O performático dos performados. Aí tem respeito. Respeita a minha história. Ai. Performático, essa aqui é, né? Só quem tá dividido canta. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela mudou. Da produção. Já não sei mais o que é certo. Difícil. Alô, minha Tony vendo. Sábado tem vigia, hein? Uma missão lá em vigia, papai. Todo mundo. É fronteira. Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Opa, beirada. Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Quem vai pra beirada, bota a mãozinha pra cima. E só quem vai pra beirada e canta comigo. Se eu bebi, não foi por causa de... Fala, meu parceiro Breno. Ele tá aqui com a gente, doidando. Valeu, galera. Aqui no Robson, o cobiçado do Pará. O mega Robson. E os meninos da vida, hein, doidando, tomando toda. Bora, Breno! Grita! Já! É brother, é brother! Eu te asseguro, me lembro de você. Segue o quê? Forjado tá aqui com a gente também. Valeu! Eu já te esqueci. Fala, meu parceiro Leleco! Quando o amor acaba. E o quê? O coração sabe o caminho. Canta, canta, canta! Mandarina do Joana Fida. Hoje eu gostei de mandarina. Eu brinquei e você caiu. E na verdade hoje é primeiro. O nosso parceiro aí do Xavier, parceiro do Fabinho Ferrari, fechado aqui com a Vibe. Alô, Ailton! Vibe do Cobiçado! Um abraço, moleque, pra você! Aqui do Cobiçado do Robson! O Cobiçado do Pará. Bora endoidar! Everybody's going to the party, have a real good time. Endoidar! Endoidar tudo, endoidar, endoidar! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E vai doidando tudo! E o cobiçado detonando até 5 da manhã! É sem gracinha, viu? Quem é do Paissandu, bota a mãozinha pra cima aí! Só quem é do Paissandu, bota a mãozinha pra cima! Quem bota fé com o Paissandu vai dar volta por cima em 2020, bota a mãozinha pra cima aí. E quem bota fé com o Clube do Remo vai dar volta por cima em 2020, bota a mãozinha pra cima aí. Bota a mãozinha pra cima. Mas quem bota fé que vai arranjar um amor em 2020, bota a mãozinha pra cima aí. Quem tá solteiro, bota pra cima também. E a mulher que tá fedida ainda, bota a mãozinha pra cima que vai começar. Pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Ficar no talentinho, quebra de ladinho. Ao som desse pontinho, ficar no talentinho, quebra de ladinho. Pressiona pouco, aos vai, vai, pontinho, ficar no talentinho, quebra de ladinho. Pressiona pouco, ao som desse pontinho, ficar no talentinho, quebra de ladinho. Pressiona, flex. Bora, Tiago! As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. Olha, eu acho que no próximo domingo, que toco pra vir na... vamos chorar, mas tirar no biruta, viu? Tá aceso, e... fazer uma gracinha. Olha o mini rex pra cima. Não pude evitar, tirou meu ar, ficou sem chão. Com vocês, pra vocês, Léo Santana. Isso é o gigante, o boyzinho. Fica no talentinho, chora. Quebra de ladinho, reflexiona pouco. Fabinho Sam! Fica no talentinho, e quebra de ladinho, reflexiona pouco. Ao som desse bonde. Vai começar o combate. Quem tá solteiro, bota pra cima aí. Bota a mãozinha pra cima. Que vai começar. Vai começar o combate. O que, o que? Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. E aí, Natália? Soca, soca. Tá aí do ladinho esquerdo. O Tito Robson. Mas tu tá onde, Natália? Nossa. Vai começar o... ao lado esquerdo. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, e bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, e vai socando com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Se tu não socar com vontade, ela te deixa. Aí, aí, aí. Ah, o que que é isso? As meninas do baile tão tudo em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Ó, e qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais, dona aí? Chama! Vai começar o combate. Vai começar! É mais um do GG. Blogueirinha. Enche, enche, enche. Enche o copo dela, deixa ela embebedar. Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Terminou com crush, meteu logo o bloqueio. Hoje a noite é dela. E o Cacho Baladá? Bem blogueirinha, solteira e danadinho gelar. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Deixa o copo, deixa o copo. Enche o copo e deixa a virita bater pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. E vai descendo assim. Enche uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. E o grave? O grave bateu, rabeta no chão. É paredão que fala, rabeta no chão. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta. O stop do comércio. Um abraço, menininho, nosso eterno Robinho Heineger. Nunca vai ser esquecido esse moleque. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Olha o swing. E quem chegou? Chegou o mulherão da porra que você respeita. Tá louca, tá soltinha, tá pra onda. Poderosa, tigrosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Deixa ela passar maravilhosa. E abaixa pra mim. Abaixa que é tiro. O Eric do Whisky, ele, o Sujo, o Poro e o Jefferson, rock de DJ. Vai começar, rock de DJ. Abaixa que é tiro. E abaixa, abaixa, abaixa. E deixa ela passar maravilhosa. Abaixa que é e abaixa que atiro! Felipe Cobiçado. Quem tá apaixonado, e bota a mãozinha pra cima aí. Só quem tá apaixonado, só quem tá apaixonado. Isso. Quem já pegou um chifre aí, bota a mãozinha pra cima também. Quem já meteu um chifre, pode botar a mãozinha pra cima também. Pode botar a mãozinha pra cima. Eu quero ver vocês cantarem comigo assim, ó. Essa aqui, ó. Assim, ó. Essa aqui é a nova. Qual é? Qual é a parada? Qual é a parada? Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. Égua, tu é doida? Tô fazendo amor, mas o coração. E o que, cobiçado? Chora. Vai ser pra sempre teu. E o que diz? O que o corpo faz, a alma perdoa. Ah, tu quer, quer? Da solidão. Quase me enlouqueceu. Solta a voz no refrão e canta. Fica dentro do meu peito. Canta agora pro cobiçado que ele tá amando. Eu amo de verdade. A galera gosta dessa aqui, ó. Dá um papo aí, qual é? Tire suas coisas de lá. Deixa a chave do carro, pega o cigarro. Eu nunca curti, agora vou falar. Estou cancelando seu cartão. Alô, Juninho, Rafael. Ô, carioca. Hoje somos passado. Caso encerrado. Esse é o salário dessa traição. Me pediram essa aqui, eu tenho que tocar. Te liga só, te liga só, te liga só. Quem tá amando? O quê? Nessa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando. Vai. E aí, família do comércio? Me acorda. Alessandro das Felícias. Se estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr. Pra quem tá apaixonado aqui no Bolero, canta! Escolhi você pra ser minha mulher. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do seu coração. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama. Por quê? Por quê? Porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. E eu, hein? Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra. E o quê? Porque tudo que um homem precisa. Tu tem na tua casa? Então lá vai. Como eu pude um dia me apaixonar por você? Só aquele pagode Nutella. Como eu pude um dia me envolver com alguém? Eu sinto me mata, cobiçada. Não diz, vai. Tão diferente de mim. Tô nem aí pra sonhar. Porque tem que ser assim. Tem que pedir amor. O Douglas BH, o Jonas Felipe, o Dig, o Alena. É nós, tamo junto. Cobiçado. Só se sabe o que é bom quando conhece. É o DJ da atualidade. É. Graças a Deus teve fim. Viver sofrendo não dá. Faça um favor pra mim. Olha quem tá na área. Venha. O meu parceiro Túlio. Procurar. Canta, pai. Não perco mais um dia de sol. E o quê? Nem pense que eu fiquei na pior. Não vem me procurar. Tu gosta, né? Você me entristeceu sem saber. Eu tive que mudar. Chega o Cardoso, o Grego. Tá com a gente. O Na Vibe e do Rock de DJ. Vibe do Cobiçado. Arthur, o da Uber, Pablo e o Ketchup tá comigo. Assim, hein? E aí, Luísa? E aí, Nath? Canta comigo assim, ó. Você sempre quis alguém que pudesse fazer. Canta, Renanzinho. E esse alguém sou eu. Precisa saber. Pra te completar, está com você. Fábio tá completo. Queria comprar de três contos. Bastante cardíaco e maionese. Querendo me ver. E a mostarda. Pra estar com você, preciso te dizer. Solta a voz, Fábio, vai. Quero você. Bora, Fábio, vai. Namora, mas agora tá impedido. Eu que sou do passo. Está na madrugada pra dar lancinho comigo. Erro meu. Vencendo esse cálculo risco, mesmo assim eu amei. Quem sabe canta pra mim, canta pra mim, vai. Vejo sem tantos sorrisos, mas no fim eu chorei. Você! Mas deixa eu chorar, e aí? Pra o quê? Pra o quê? Eu quero vir mais alto aqui no bolero. Diz, diz. E o melhor é deixar rolar, meu irmão. E toda vez que eu vejo você, não, eu sinto uma coisa diferente. Diferente, cobiçado. E toda vez que eu penso em você, olha a rua. Te beijo nos meus sonhos. Alô, Pitbull, canta comigo, vai. Porque você não cola do meu lado. Esquece que os todos do passado. Vem com o Rodrigo e tenta ser feliz. O quê? O quê? Pare de dizer, tá tudo errado. E deixa o pet ser teu namorado. Vou baixar o som. O resto, quero ver cantar comigo, vai. Solta a voz, bora fina. Solta a voz, bora fina. Vamos! Sorriu, nosso amor tá gravando. E o gritinho da galera que tá feliz. Quero ouvir você cantar. Vamos aí! Vamos lá! Sorri, olha a faca! Seja bem-vindo. Sorria, nosso amor tá tão lindo. Meu parceiro Vitor. Vê você tão triste assim. Oh, oh, oh, oh, oh. Olha só, menino. Abre isso, meu pai. parceiro, o Eric do Whisky. Do seu grande amor, incrível, louvado. Eu aprendi uma coisa, o Eric. Quando a gente ama, ama. Doida quem se mete na briga de casar. Quando a gente ama. Mas quando não dá certo, a gente procura um outro amor, a gente procura um romance novo, não é isso? A gente mete é o rock, caralho. A gente mete rock doido, mas a gente vem atrás, não é isso? Aí. Cobiçado. É a vibe do cobiçado. E eu quero ver. Pra se falar de amor, eu já vivi o amor e posso falar. Prepara a bazuca. É peru. Quero é me refazer. Prepara a bazuca, peru. Obrigado, viu, peru? Me entregando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu. Me usou e não quer mais. Quem sabe canta, vai. Você feriu meus sentimentos. Você, outro amor foi. Você vai procurar o quê? Outro amor. Getúlio, você mora no coração do performage. Outro amor. Toca, toca, toca. É sujo. Esses sujos têm moral. Ele é Robert. Banda Amazonas. Aí tu vai no ouvido dele e fala assim: vem cá, vem cá. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você. Pra ficar melhor. No nosso grupo, bora chamar a Nath de Nath e a Natália de Natália. Se chamar Natália, Natália, não dá pra entender. Lembro de você, né? Pai, não consigo te esquecer, meu bem. A Natália do Fuga. Sei que te perdi. Não compreendi, mas tô entendendo. É que tem duas Natália. Uma tem que ser a Nath e outra Natália. Só que a Natália é do Fuga. E quem é a Nath? Sei se é loucura, só sei. E quem é a Natália? A Nath. É a Nath desgovernada. Vê sem você é pior. E quem é a Natália? Natália, aquela de óculos ali, ó. A do Fuga. E lembro do seu sorriso. Mas quem é a Nath? Por onde eu ande, lembro de você. Aí tem o Poro. O Poro e o Peru são a mesma pessoa. Será? Te perdi, te peço perdão. E bora meter no som pra galera! Cadê o Léo? Tá até aí o Léo! Vibe do comércio, ele! E o Alessandro Batida. Ai! Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só. Alex Lange! Você mentiu. E Alex! É nós, tamo junto. Mas não me machucou. Ele falou: Jefferson, a partir de hoje, eu sou Rob. Mega Robson. Dos teus beijos, de você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo, eclipse seu fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. E bota no telão, Gilson Lanche aí! Eduardo, o lanche número 1 do estado do Pará. Coração conquistou. Alô, Gilson! Eclipse o fenômeno. O Alex do Coqueiro! Estou gramado. Na companhia do Rony do Coqueiro! Rony! Seja bem-vindo! Alô, Robertinho! Eclipse o fenômeno. Bora, Alex Lanche! mais do Next Lanche aí, tem? Bota no telão aí que esse moleque é parceiro também. Olha a Lohane. É a Lohane? Manda aí, comissão Lohane. Olha esse sentimento. E o teu rosto que transmite tanta paz no caminho. Rapaz. DJ Felipe, olha o cobiçado. Isso do Pará. Lohane. Terça-feira vai sair aquela pizza, viu? E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Não me permito te perder, e essa ideia que me faz perder a calma. E aí, Luísa? Será que um dia eu vou poder sentir teus beijos, teu perfume, ter você pra mim? Aproveita, pega um cigarro com poro aí. Sim, eu só agora toco essa canção. Pega um cigarro com poro. Com poro não, com peru. Ciclone ao som que vai levar meu coração até você. Não dá meu copo pro poro, não. As ilusões, ciclone traz essa paixão que eu tanto quero. Bora detonando tudo aqui no Robson. Mega Robson. Mega Alonso GDG. E aí, Rafinha? Tá todo mundo aqui no Robert? O Celo não tá aqui do meu lado hoje. Olha, sabe que eu vivo com ciúme, Celo. A danada angústia. Ai, é madrugada e você não chega. Cabeça. Bora, Rafinha. Onde você está? Sabe quem tá aí com a gente também? Já passou? Nada bandida. E o Fabinho Ferrar. Eu sinto vazio no peito, a solidão. Renan Nogueira, bora, Renan. Não tá no coração. Cadê a Nara? Cadê a Nara? Mais quase que a mim mesmo. Renan é bandida. Sim. E aí, Fabinho? Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida. Onde você está? Ando pelo mini hack. Pensando em você, ligo pro celular. Não quer me atender. Eu sinto um vazio. Olha o piso até dança. O que que faz assim? Maltrata o coração. Comissado, sábado, Robson e Vigia. Assim. Os dois corações. A gente vai de fronteira, tô me vendo. DH Pison Van. Lá em Vigia. Sem gracinha. Bota o petróleo na 600. Dá 1.100. E acelera. E a Tony Vindo vai com a gente também. Eu paguei um mico agora. Eu pensei que fosse a Tony Vindo. Como tu faz isso comigo, comissário? Esse som é muito... Bora, Luísa. É animal, a batida é envolvente, é especial. Vem que a festa é nossa, o show é quente, é pura emoção. É uma atração, o pitbull detonando. Bora pro Beirada hoje. Tudo louco de pé, é animal, a batida... Eu vou apresentar o Beirada pra Luísa hoje. Vem que a festa é nossa, o show é quente, é pura emoção. É uma atração, o pitbull detonando o coração. Yo, yo. Olha quem chegou, comissário. O Joe. Yo, yo. Bora, John, vai! Yo, yo. Yo, yo, yo. André Pinheiro, a Glauci! E ela! A Branquina, Ellen! Eita, ela! O amor que um dia eu sonhei, encontrei você. Seu jeito de mim. Bora, meu parceiro Túlio, você demora. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Ao mundo inteiro vou dizer. Bora, Nico. Só na mana. Me entreguei de coração. Me deram o copo do poro pra me beber, diz. Chorou, chorou. Doidinho. Você nasceu pra mim, meu assim, coelho. I love you. sou batizado, estou porre já. Cheguinho delas, tá todo mundo com a gente, bora Giovanni, como é que é? O amor escolheu meu coração. Fábio do Comércio, Alessandro, tá todo mundo aí, ó. Bora Túlio. Existir algo tão forte assim. O Luiz Fernando, ele que é o capeta da cremação. Eu vou onde nunca pensei. Deixa. Pudesse chegar por caminhos estranhos. Eu, a mulher que nunca traiu, vai cantar bem alto aqui do Molero. Meu primeiro amor. Que a felicidade está quando dois corações vivem uma... É igual ela, hein? Veio hoje, não é? Eu te amo, amor. Fiel. Eu boto minha mão na água por vocês. No fogo, não. A gente vai fazer o rock de DJ hoje. Vamos. Não, tu não, Andréia. A ela. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Daniel Cardoso. Assim manhoso, eu sei que você quer. Cadê o Daniel? Ao lado de uma das melhores youtubers de Belém do Pará. Ali é. Vem no meu corpo, vem. Qual o nome dela, hein? Que hoje eu quero te dar amor. Porra, tu levanta a moral. A melhor dos... Ai, esquece o nome. Não, porque eu me esqueci mesmo. Eu só quero te dar amor. E a paixão? Paixão não vem. Não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho. Está Dieguinho do Hobby. Demais. Bora, Dieguinho. Eu não vou mais permitir o teu olhar. DJ Felipe Cabeçado. Os CDs do Mega Robson, você curte aqui, www.cdsdeaparelhagens.com.